Para pushback, acionamento 6224, acionamento. Na 224, no portão 1, coordene com a equipe de solo, vai passar a cauda 1727 que está taxando para o ponto de espera da Dona Zero. Após o referido tráfego, efetue o push, informe táxi. 6224. Então, após o tráfego da Rio, vai iniciar o pushback, acionamento. Grato, senhor. Rio 5973, próximo ponto de espera, Delno Zero, pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, Delno Zero, Mach 189-5972. 5972, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10. Jet 5716, descend to 2,000 feet, going to 1013. Cleared ILS final approach, report establishment localizer. At level 2,000 feet, 1013, we will. Controle, boa noite, objeto 5837. Boa noite, objeto 5837. Agenda de identificação, chegada Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste a 0.03. 4.000 metros na Bonf, com a Brava. Controle de Salvador, boa noite, é o Rio 5972, mudança de frequência, mas se escuta. E o 5972, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 320 da Presidente Voaleda. Presidente Voaleda, obrigado. 9908 para Guarulhos, aguarde cópia, 1 minuto, 9908. Posição na sua escuta, somente para antecipar a nossa subida possível, vai ser? Variante alterna Brasil. Tio, muito obrigado. Torre 1862-6224. Táxi até o ponte para o domínio 0, quando pronto, a chama torre 1186 grande. At 5716, complete now, turn right, heading 080, report exception localizer. 080, we will. Zero, pronto. Ali decola 1-0, uma centena 8 nós, Ocean Air 6224. Ali decola direto. Full INS, objective 5716. Objective 5716, complete approach, contact tower 118, decimal 6. 118, decimal 6, 079. Sábado Tower, good morning, objective 5716, establish runway 10. Good morning, 5716, continue approach runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots. Wait and navigate the Webjet 5716. Waiting, land the Webjet 5716. Boa noite, Gol 1805, acena a identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Mari, até o 050, Gol 224, decolou os 46, controle em 1935, boa noite. Boa noite, 935, 224. Controle, boa noite, Xené 6224. Terceira, sua escuta, saída pública. Xené 6224, contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 190 na saída Pucaracaju. Pucaracaju, 190, 6224. Chama Recife em 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, 13325, obrigado. Jet 5716, check land gear, wind is 110 degrees, 08 knots. Let land, runway 10, 5716. That's right. 5716 on the ground at 51. Take the first right and taxi Alpha Kilo 843. Observe the Marshall 5716. Alpha 813. Observing Marshall now. Apache 5716. Thank you. Have a nice week. Have a nice week. Jet 5837, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Padrão 2000, 5837 da época. Boa noite, controle Salvador, é o 3600 da TAM. Está cruzando 190 para o 170 com a informação. Bravo. TAM 3600, aciona a identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 060. Identificou Mari 060, 3600. Frequência do controle Salvador em 11935. O código transponder 5425-9908. Positivo então, autorizado conforme 320 para Guarulhos. Upper Zulu 21. Matriculado pista 10 com curva direita após. A subida será Arbor, transição Elefa. 19.35, controle de saída 5425 transponder. Total 9908. 08 mesmo, 9908, forma para o push acionamento. Correto, senhor, 9908, chamando o seu pushback acionamento. R6224, chama agora Recife, 1285, alterna 133, decimal 65. 2685, 3365, boa noite, 1224. Boa noite. Objeto 5837, está autorizado em LS, que saída pistão 0, reporte estabilizado. A livre LS informal estabilizado é o objeto 5737. 805, desce via para 2000 pés, ajuste 1013. Exame localizador, objeto 5837. Objeto 5837, completa aproximação, chama a torre 1118, decimal 6. 86. 3600, desce via para 2000 pés, ajuste padrão. 2000, ajuste padrão, 3600. Salvador, o total 9908, está pronto para o pushback acionamento? Primeiro push acionar, reporte táxi 9908. Chamaremos para o táxi total 9908. Oi, muito boa noite, objeto 5837, passando marca bem baixo travado. 5837, boa noite, avistado, tem pouso livre 1-0, vento, uma centena 1-0-9, 5837. Mr. Oliveira. Ô, Fagnani, tudo bom? Braço, irmão. Alô. Braço, Fagnani. Abraço. É o Gil. Ô. Abraço, Fagnani. Ui. Abraço sua mãe. Sol ao 0200, às 2 horas, libere a direita, Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador, 5837. Alfa Kilo Pátio, atento ao sinalizador, alô Oliveira. Um abraço, companheiro. Voo 1805, complete aproximação, agora chama a torre 118 decimal 6. 3600, livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 3600. Aproximação no 0, 110 graus com no 09, voo no 805. Estação 9908 para o táxi, estamos com 3 horas e 45 de autonomia, nossa alternativa Galeão, 4 a bordo. Sintaxe autorizado, ponto de espera da 10 via Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem, 9908. Via Índia e Alfa, reportaremos pronto para decolagem, total 9908. A chegada Mari, reporte quando tempo para descida. Amarelo para a descida, é da novembro. Reporte, voo no 805. 805, livre pouso no 0, 110 graus, 109, no 805. Localizadora 3600, que está vindo. São 3600, complete de destinação, chama a torre 118, decimal 6. Pode mesmo a torre, obrigado, até amanhã. É. Primeira aeronave ali, mantém, pronto para decolar, total 9908. Tchau, tchau. Boa noite, Torre Salvador 3600 da TAM. Meia distância, baixar a trava. Boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 3600. Na escuta. Voo 805, Solo 05, libere a próxima direita, Itax Alfa, reporte para ingresso no pátio 1805. Direita Alfa, reportará para ingresso no pátio 805, mantendo nessa? Permanece, permanece. Total 9908, vento uma centena com 10 nós, livre decolagem, pistão 0. 3600, vento 110 graus com 109, tem pouso autorizado, pistão 03600. Livre pouso, pistão 0, tá 3600. Total 9908, decolou 07, controle em 11935, um bom dia. Controle 11935, muito obrigado, bom trabalho, só. Obrigado igualmente. Salvador, muito boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar na decolagem, Sobel 320 na saída Árvore Elefa. Linda seção 320, Árvore Elefa. Possibilidade direto Árvore ou Elefa? Direto Árvore, total.